Estar aqui englobado nesta visita, ainda por cima num espaço que tem já é centenário, bicentenário, e com um interesse próprio e relacionado com esta temática, arquitetura, acaba por ser uma visita em conjunto útil ou agradável. Claro, digamos que pode ser a cereja sobre no topo do bolo. Claro, depois, como visitamos um edifício completamente contemporâneo, de há 5 anos atrás, não é? Mergulharmos logo num que tem para aí mais de 200, não é? De facto, maravilhoso. É, todo este património é bastante rico. E Ilha, quanto a mim, já tem um património bastante rico. Já se faz aqui uma curiosidade em conhecer estes espaços por dentro. Ah, claro, isso sim, porque estou habituado a vê-lo só por fora, não é? E então este nunca tinha vindo aqui, de facto, isto é soberbo. É uma oportunidade única também. Ah, sim, sem dúvida, poder estar em sítios que de outra forma não podemos estar, não é? É bom, é enriquecedor e conhecê-los. Há uma nova aposta cultural, o que é que espera? E, embora seja novato aqui, ainda aqui em Aveiro e na zona, reside segundo creio na Costa Nova, ainda é novato, ainda não, já tem uma percepção do movimento cultural que existe aqui no concelho? Eu confesso-lhe que estou bastante entusiasmado com a cultura existente em Ilha. O pouco tempo que tive em Aveiro, acho que deu para ver a diferença. A Ilha, de facto, está com alguma pujança e agora esta mudança de diretor e com este dia, vamos ver se isto vai. Mas eu acredito que sim, mesmo os espetáculos que existem no Centro Cultural, que eu tenho frequentado um ao outro, eu acho que ele preenche todos os requisitos para, em termos culturais, se poder afirmar. Há por isso aqui um entusiasmo próprio? A minha formação é na arquitetura, embora não a exerça, claro que sim, conhecer todas estas obras de arquitetos diferentes, não é? De arquitetos com obra, é bom.